Soldani, o que você tá pensando nesse momento, cara? O Soldani tá respirando. Tá no alto, né? Ele tá respirando de um jeito que eu tô me sentindo constrangido da minha dele. Eu não vou olhar pra baixo, eu tô com medo de estar de pau duro. Já sei, cara. É o doce de leite do lado. É um tesão sexual nele. Tal do Navan. Bota a foto, cara. Vamos. Precioso. Galileu. Galileu. Galileu. Figaro. Cheguei, estou no paraíso. Sou Rafael Salimena, estou aqui com Rafael Saldanha e Diogo Brito e esse é o Mimimi do Mimimi. Pela última vez no mesmo sofá. Graças a Cristo! Agora a gente vai voltar a ter aquela apresentação, cada um de uma cidade diferente. E você, ouvinte, pode estar com o mimimi mais perto do que você imagina agora. Por quê? Agora o Diogo tá indo lá pro interior de São Paulo, a gente tem um monte de ouvinte lá. Sim, inclusive as garotas solteiras aí que moram perto de Ribeirão Preto. Call me maybe. Puta que pariu. Você podia deixar um telefone que elas iam parar de escrever pra gente? Aliás, virar um problema só seu. Não liga não, manda um e-mail para o mimimicast@gmail.com porque o Salimina sempre lê antes de mim e vem encher o saco e nada faz mais meu dia do que ouvir o Salimina. Lê e-mail disso assim, alguma vez na vida. Vai falar de rede social de novo. Toda semana agora é rede social. Cara, não tem muito como. A rede social tá substituindo a vida, sacou? Nós estamos falando da vida, é a rede social. Talvez por isso você seja tão triste. Exatamente, exatamente. Não, eu tenho ciência completa disso. Mas qual, você tá falando o quê? Do Facebook ou do Twitter? Mais do Facebook. Mas não é da rede social que eu quero falar, não. É o tanto que, por causa da rede social, a gente tá recebendo spoiler avassaladoramente. Uau. Professor Sérgio Nogueira Duarte, a palavra está... correta. Certa palavra para o Piauí, vamos a Minas Gerais. O Salimena mandou essa pauta, acho que umas 2 horas da tarde, eu não tinha recebido spoiler até aquele momento. 10 minutos depois eu tomei na cara. Então pra você aí que não viu. Só pra datar o programa então, esse programa tá sendo gravado um dia depois que saiu o episódio 9 da terceira temporada do Game of Thrones. Morre! Nossa, vamos cortar um negócio. Cara, tá longe de ser só isso. Então, aquele acontecimento do Tormenta de Espadas é aquilo ali. Que gíria pra Monja Rolista. Você vai Tormenta de Espadas hoje lá? É um bar meio... Altas Aventuras do Tormenta de Espadas. Aí, o que me comoveu a falar sobre isso foi o meu amigo Léo Finocchio. Um abraço, Léo. Hoje ele tava chorando muitas pitangas no Facebook lá. Ele falou, cara, por que quando você assiste uma coisa, sua primeira reação é ir pro Facebook e narrar ela em detalhes? Sacou? Por que não você conversar com alguém, jogar um indireto ali pra pessoa conversar em particular? Por que ele tem que descrever o que viu, sendo que todo mundo que vai poder conversar com ele também viu o mesmo, sacou? Por que você tem que fazer isso, estragar a vida? E tipo assim, foi no dia que o episódio saiu, cara. Não tinha nem tempo, o cara cagou e gravou e falou, pô, vou ver depois da cagada. Fudeu, sacou? Você entrou no Facebook, fudeu. Os meus amigos, pelo menos o pessoal da minha timeline, ninguém deu spoiler não. Quem deu spoiler é um amigo meu, um abraço, Bianco, que é o ouvinte do programa, que acho que não acompanha a série. Ele deu spoiler pela graça de dar o spoiler, pela trollada. Mas aí, pô, como a gente é ouvinte do MDM, a gente sabe bem como é que é isso. Esses eu entendo, cara, porque você trollar, pelo menos você tá fazendo aquilo de propósito, mas o cara que chega desavisado, fala, ó, você viu que o fulano fez isso. Eu prefiro que, spoiler, cara. Eu prefiro spoiler que pegar a minha timeline que nem tava ontem e todo mundo ficar assim, no, o episódio de hoje acontece um negócio, no. Fala logo o que foi, cara. Eu meio ficando assim, no, você não viu, não? Duas coisas. Primeiro, quando o nego vier xingando depois que tá comentando jogo de futebol na timeline, eu vou esfregar isso na cara, cambate filho da puta. Porque com futebol não pode comentar. Agora, morrendo. Porra. Na verdade, as pessoas, a lógica delas no Facebook é: você não pode comentar nada que eu não esteja comentando. Exatamente. Tipo, ah, não pode novela, não pode futebol, não pode spoiler. Cara, pode comentar o que você quiser. Você pode comentar. Inclusive comentar a sua comida, comentar. Foda-se, cara. É assim também, né? O que é pior, então? O cara comentar do Game of Thrones ou comentar do Feliciano? Pra mim é a mesma coisa. Sim, eu não entendo por que as pessoas ficam com ódio do que as outras estão comentando, sendo que elas podem simplesmente ver que o assunto não interessa e passar pro próximo, sacou? É um bom ponto. Você pode comentar todas as suas repensões. Cara, mas eu já falei 50 vezes. A minha timeline, né, no meu newsfeed, tem eu. Eu só vejo eu, porque eu bloqueio um a um e não sobra ninguém, cara, não tem ninguém. Mas é que tá, sempre que eu vou bloquear alguém, na hora de bloquear eu paro e penso, cara, esse cara só falou de algo que ou eu não concordo, então não me interessa, por que eu preciso bloquear? É um negócio meio psicológico, sacou? Não, mas é porque... você tá pensando na lógica errada, tipo, o cara só fala de algo que não me interessa. Por que eu preciso mostrar esse cara na minha timeline? Sim. Tipo, é a lógica ao contrário. Eu não aí você vai e bloqueia. É a mesma coisa, é o seguinte, porra. Eu tenho parentes, por exemplo. Não é nem bloquear, é ocultar ou mostrar no feed. Uh-huh. Eu tenho parentes que são meus parentes. Eu tenho esse link. Não, meus parentes são todos ocultados. Então. Se você é meu parente. O meu único vínculo é o sobrenome, às vezes. E esse parente eu não vou ficar seguindo. Se ele tiver outro assunto que eu compartilho, eu vou. Sim. Mesmo porque a família é só PowerPoint, né, cara? É. Tem muito talento pra mandar PowerPoint. Mas aí, pô, aproveitando o ensejo, que aí ontem eu vi, né, o negócio do Game of Thrones, serviu pra alguma coisa. Eu lembrei de baixar a temporada que eu não vi nenhum ainda, né, da terceira. Falou que melhorou, né, da segunda pra terceira melhorou. Pois é, aí eu cheguei à conclusão, e pô, eu gosto bem da série, assim, mas eu só gosto da série porque é uma... Pô, é a chance de você poder ver os melhores momentos... É um spin-off, não é o livro, é uma variação em cima do livro. Eu acho que são realmente os melhores momentos mesmo, assim, porque eu acho que é até bem fiel, eu acho uma boa adaptação. É, realmente, nesse último Campeonato Brasileiro eu tô assistindo só os melhores momentos dos jogos mesmo, faz sentido. Por que não? Assistir só os melhores momentos do livro. Então eu vi um monte de gente explodindo as cabeças lá, viu, por causa da série, né, e tal... Cara, eu realmente recomendo pra esse pessoal, não como fã chato de coisa, não tem que ver o livro e tal, mas pô, gente, de verdade, se vocês gostam assim tanto da história, vocês não sabem a alegria que vai ser pra vocês ler o livro. Digo porque... mais, cara, se vocês gostam tanto da história assim, vai fazer um pouquinho de sexo, vai. Vai pegar umas mulheres, vai sair na rua, vai dar uma passeada, ver a luz e do minha, sol. O fã exclusivo da série Game of Thrones ainda é punheteiro ainda, porque sempre usa nudez como justificativa. Sim, cara, pior que eu tava lembrando que... Na verdade, eu tava lembrando, eu comprei o livro novo que saiu do Martin no Brasil... Que é justamente uma série de quadrinhos que saiu nos anos 80 no Brasil. Ah, é o Watch Cards. Ou seja... Wildcard! Eu cheguei à conclusão que eu gostava do Martin Before It Was Cool. Sério, vocês se incomodam com spoiler? Cara, eu acho que depende do spoiler. É uma discussão, acho que foi até no Rapadura aqui, acho que eu escutei isso, que faz muito sentido. Tem gente falando que aquele textinho do DVD é spoiler. E não é, que tipo, você virar pra alguém e falar, ah, esse filme é sobre um cara que faz um assalto a banco, que é frustrado, tá ligado, spoiler! Não, isso é um mote do filme, essa coisa. Isso vai acontecer nos 20 primeiros minutos. Não, spoiler de verdade, então, em capa de filme, é o Planeta dos Macacos que vinha com a Estátua da Liberdade na capa. Fantástico. Esse... Não, mas aquilo ali, cara, eu acho que o pessoal que fez a capa, partiu daquele pressuposto que depois de uma determinada idade, a imagem o tanto icônica... que o negócio é clássico, não é spoiler mais. Quem queria ver o Planeta dos Macacos já viu, pô. Agora você, por exemplo, tem spoilers que salvam a vida. Não sei se o ouvinte reconhece, é o Screen Junkies do YouTube. Os Screen Junkies, eles são muito famosos por fazer os honest trailers, né? Os trailers honestos, onde eles narram. É muito bom. É, aliás, vão até botar o link aí, porque é um canal que vale muito a pena assinar, porque eles fazem esses trailers honestos, onde eles narram o trailer de acordo com o que o filme realmente é. O último vídeo deles foi o seguinte. É, que eu até choquei. Como é que você acha que o diretor do Sexto Sentido chama? Como é que se pronuncia o nome dele? Shyamalan? Não. Sabia que o A é mudo? Shyamalan? Shyamalan. Shimeio. Shimeio. Pô, cara, deve ter nem que pronuncia assim nos Estados Unidos, cara. Deve. Porque só porque você acha que é engraçado, deve ter. Aposto pra que mim, isso é justificativo suficiente. Se eu acho que é engraçado, é verdade, pô. Aposto que tem gente rindo aí. Enfim. É, e aí eles estavam discutindo por que o Shimeio chegou. Gostou. Sei que gostou. Por que ele chegou nesse nível de ruindade? E aí, no fim, eles vão discutindo, né? É, um vídeo curto, de 5 minutos, discutindo filme a filme, explicando onde ele se perdeu. É bem legal porque eles são críticos inteligentes. E no fim, cada um pega o que eles consideram seu pior filme do Shimei Alan. Obviamente, tem o Last Airbender, que é um. Eu acho que não se considera um filme. Não. Sério? Eu não cheguei a ver esse cara. Se considera um Sessão da Tarde esse filme. Mas ele é muito diferente dos outros filmes do cara. Então eu acho que quem é fã do Shimei vai se decepcionar muito. Mas ele é um filme de aventura legal. Mas quem é fã do Shimei se decepciona e quem é fã do desenho se decepciona. E aí? O fã do desenho decepcionou? Nunca vi o desenho. Eu também nunca vi. O desenho era do caralho, eu via. Não, eu nunca vi, mas pelo que eu vi nos comentários desse vídeo, que o pessoal fala, todo mundo fala, os fãs falam que é um crime contra o Last Airbender. Não, provavelmente deve ser um crime, mas eu, como desavisado, fui e gostei das coreografias de Kung Fu lá. Eu achei uma história sem fim que deu errado. Mas eu já acho história sem fim que deu certo, um erro. Cara, o outro. O Lady in the Water. Lady in the Water. Cara, eu acho Lady in the Water um filmaço, acho muito que maneiro. Que isso? Cara, acho que muito é isso? Maneiro. Pois é. Eu acho uma merda que ele é o fim dos dias. Na época eu e o Diogo até discutimos isso, cara. Se você assistiu o Lady in the Water como se fosse um negócio metalinguístico sobre fazer cinema, ele é um filme muito interessante, cara. Sim, mas qual que é o problemaço desse filme? O Shimeo faz o papel. Qual que é o papel dele? Deus. Ele é um escritor que tem essa frase. E quem que fala? É a Lady in the Water, né? Ela chega e fala, nossa, a sua arte, a sua escrita, o seu ofício vai salvar o mundo. Gente, ele escreveu aquilo pra ele. Olha, e cara, se isso é uma metalinguagem, olha o tamanho do ego do cara. Mas você já viu isso em 25 filmes diferentes, alguém falando isso? Não, mas o personagem, eu vendo, foi ridículo ele se botar como protagonista, não, como o escritor ali. Uhum. Mas, tipo assim, isso sendo dito pro personagem escritor, é um negócio interessante porque o cara tá fazendo um elogio à arte em si, não a ele. Mas aí ele. Mas aí, tipo assim, a arte vai salvar o mundo. O problema é que é recorrente no Sinais. Nossa, ele também. Esse é ruim, cara. Ele eu é um... acho ele ruim. Olha só, ruim, não. Lá está. Português de Portugal. Como é que chama a cidade? Eu acho que em São Paulo. É em São Paulo, mas não é tipo Curitiba, né? Paraná. É Paraná, São Catarina, né? É uma cidade tipo assim. Não, tipo assim, cara, nem Joinville, não é possível. Não, é uma cidade bissage, só que o português que eles colocaram é o português de Portugal que eu fala. Eu acho que nem é. Tipo, ele fala que na verdade eram açorianos, que é uma ilha de Portugal. Cara, que preguiça. Só que ele fala que tinha brasileiros que ele não entendia porque os brasileiros ficavam rindo enquanto gravava a cena. Eu achei que era brasileiro atuando mal, porque a coisa que você mais vê em filme brasileiro é gente que lê como se estivesse, tipo assim, lendo em sala de aula. Sim. Tipo o Diogo quando tem que fazer qualquer interpretação do opa, sobrou pra um. Mas enfim, é engraçado você falar disso, cara, que eu lembrei de americanos fazendo português sem saber como é que é. No Velozes e Furiosos 5, eu gosto da série Velozes e Furiosos inteira. O 5 é bom pra caralho. E achei muito foda a adaptação Brasil, o retrato que eles botaram no Brasil, achei legal. Que é no Panamá, né? Mas foi filmado no Panamá. Sim, mas tem o clima. Mas no 85% do filme foi no Panamá. Mas tem o clima, tem uma parte urbana sem ser favela, acho que mostrou bem o que seria o Rio de Janeiro, assim. É o que seria, porque não é, né? Porque sim, a favela exato. Não é aquela, aquela favela lá é bonita, né? Então, duas coisas que isso vai ficar marcado pra mim pra sempre. Primeiro, aquele meme do The Rock no carro. Sim. E o outro é o seguinte, eles botaram pra ser o vilão, tinha que ser um brasileiro. Quem que eles chamaram, pau pra toda obra, o Joaquim de Almeida, sim, que é um ator português, sim, que tá em todas. Já foi colombiano, já e ele é até bom ator, cara, que ele disfarça um pouco o sotaque de português de Portugal. Passa bastante, cara. Só, cara, que tem uma hora que ele tá com arma na mão, perseguindo, momento de tensão, assim, e ele perde o Vin Diesel. E ele vira pro imediato e ele pergunta: que Deus! Cara, é muito engraçado. Você quase vê uma caneta em cima da orelha dele, né? Um rolo de pão debaixo do braço. O mental. Aí entra um judeu também, né? Aí entra um americano. Mas interpretação, gente fazendo interpretação de brasileiro boa, é o Hulk, do Edward Norton. Porra, eu nem lembro. Tem um pedaço lá na favela que são vários atores brasileiros, que tem até aquela Débora Nascimento, acho, gatinha e tal. Aí tem o cara que é o cara malvadão da fábrica, é um gringo com um sotaque muito escroto, passando como brasileiro, mas assim, o cara deve não, ter eu decorado que aquilo escuto, ali. Deve ter decorado disso. Aquilo ali de fonética mesmo. Tipo, não tem sentido aquele cara estar naquele filme. Voltando então a essa. Antes. Quantos parênteses, né, cara? Onde a gente começou, cara? Peraí, o que você tá falando? Ah, não. Peraí, voltando não, deixa eu ir mais longe ainda. Às vezes eu fico maluco, eu clico na hashtag do momento. A hashtag era o Hulk, né? O jogador do Brasil. Aí eu fui ver porque ninguém falou mal do Hulk, né? Cara, o Ponto Free, eu dei esse retweet no nosso, cara. O Ponto Free fez a coisa mais. Porque normalmente essas Ponto Free, Casa Bahia, tudo aquele negócio, olha só a promoção e tal. Não, mas o marketing do Ponto Free é foda. É aí que eles tá. Eles estão sempre fazendo. Olha o que eles colocaram. Hulk está saindo, ponto. Saindo a R$159. Aí você clica no link, é um action figure do Ponto Frio, cara. Caralho! Cara, é muito legal. E entraram lá, o meu clique eles ganharam. Ganharam um retweet meu, cara, porque eu achei isso genial. Mas aí, voltando, aí o cara fala, olha, vou dar um spoiler então do The Happening, né, que é o fim dos tempos. Esse eu acho uma merda. Esse eu acho pior. Pinto. Ah, cara, mas esse filme tem a Zoe de Chanel, não tem? Sim, pra piorar cara, ainda mais. Não, né? Aí tudo acabou a conversa, cara. O Mark Wahlberg é... Apaguei essa artista, porra da minha cabeça. Cara, mas aí o cara fala assim, que é, vamos lá, full circle então, fechar o spoiler. Ele pega o DVD e fala assim, olha, eu quero que cada um de vocês explique por que o filme é ruim. Aí o cara fala do Last Airbender, fala do Lady in the Water, na hora que ele vai falar do fim dos tempos, ele fala, ele aponta pro DVD e fala... O vilão é o vento. Muito bom, cara. Duas semanas, mais ou menos, quando esse programa foi no ar, já deve ser umas três, rolou uma imagem que é uma página, uma revista dessas adolescentes femininas escaneadas, chamado Adeus Tesão, que eram homens falando o que cortava o tesão deles. E aí a gente tem pérolas. Pepe, já começou errado porque não é uma revista feminina, né? Ela é, em tese, é feminina, mas quem compra é só quarentona que tá querendo sair. Não, não, essa é a revista adolescente. É, a Gloss é tipo a convite da Capricho. De vez em quando a patroa aqui compra a Gloss e eu fico lendo no banheiro. Caralho. Ela seria tipo concorrente da Capricho. Pior ainda, então. Porque é justamente isso que é o problema. Tem aí pérolas do que corta o tesão, como o cara fala que não tem atração por mulheres fúteis, que não tem assunto, e por aquelas com seios de silicone. Que é isso? Cara, o nome do cara... Justin Ruffers. Isso aqui é trollagem, cara. Esse cara não existe, pô. Justin Ruffers, 27 anos. Cara, o outro você, aqui, o Fulvio... é um anagrama, na verdade. Se você desembaralhar, vai estar assim, se fudeu, otário. O Fulvio Geld falou que perde o tesão quando vê mulheres super produzidas com maquiagem muito pesada. Cara, olha só. Todos os filmes pornô desse cara. Eu acho que o pessoal abordou errado. Isso aqui é sensacionalismo, sacou? Perder o tesão é óbvio que não. Mas, pô, vou te falar, cara. Eu também não curto maquiagem muito pesada, não. Mas não curti. E perder o tesão é diferente, né? Sim, não, porque tudo que a gente tá vendo aqui, cara, tipo assim, não é de homem, sacou? Perder tesão, o homem perde tesão quando? Quando a mulher corta o pinto dele fora, quando a mulher te dá um tiro durante a transa, uma coisa assim. Ou não, né, cara? Então, o Diego Castro também, de 27 anos, quem quer pegar uma mulher bêbada, chapada e que fala de política? Eu não, obrigado. Tipo, Diego, o que você tem a dizer pra pegar mulher bêbada, chapada? Vem pra cá. Eu sei que você não tá tão estado pegando... Se essa mulher estiver falando de política, eu acho que o Diego não vai querer não, cara. Mas aí minha pergunta não. Minha pergunta vai mais profunda. Não vou ficar só falando desse bando de manjarrola que tá nessa revista. Minha primeira pergunta é, o que corta o tesão de vocês? Ah, agora bem. Cara, o meu, já falei isso no mimimi já, número um, respondendo aí um e-mail de um ouvinte, foi realmente o mau cheiro. Aliás, foi não, porque eu nunca passei por isso. Mas a mulher tem mau cheiro. Mau cheiro, normalmente, repito, não é a mulher que não está perfumada. Não é a mulher que trabalhou mulher e está peida. Suadinha. Não, a mulher peida, a mulher... Mulher peida. Isso aí acontece, né? Cara, eu descobri que a minha mulher peida. Cara, toda mulher peida, pô. Cara, só existem dois tipos de pessoa. Que peida e que explode. Tipo, quem não peida, explode. Eu tenho que saber peidar escondido. Mas eu quero dizer o seguinte. É a mulher... Tem um amigo meu que ele ficou um ano e meio namorando mulher. E toda vez que ele ia peidar, ele arrumava uma desculpa. Ia pro quarto ao lado. Abria as nádegas pra poder fazer o silencioso. Cara, vou falar uma coisa pra você, então. Essa história, com a minha ex, a gente sempre, até hoje a gente usou isso. É, ela morava num quarto e não tinha como eu sair, porque eu saí e já tava na cara do quarto. Mesmo se eu saísse do quarto, a sala era muito perto, parede de papel. Então eu saía pra peidar, cara. Aí eu ia no lugar mais longe, que era na cozinha. E atrás da cozinha tinha tipo um lugar que é normalmente onde tem a máquina de lavar, e tinha o arroz e tudo mais. Aí um dia eu tava fazendo isso, abrindo o cozinho pra sair bem silencioso. Ela aparece, o que você tá fazendo aí? Ela tava com a cara assim, virada pra prateleira. Aí eu falei pra ela, estou vendo o arroz. Estou vendo o arroz. Ela achou que eu saí do quarto pra ver o arroz. Aí meio que virou uma piada recorrente que ela percebeu. Eu falei, não, eu tô vindo peidar e tal. E aí, cara, um dia eu tava conversando com a sogra, com a minha sogra, com a mãe dela. E a mãe dela falou: não, porque nem em casa às vezes a gente também vai ver o arroz e tudo mais. Ou seja, não só contou pra família, como ela ainda, né, meio que virou um clichê entre a família dela. Virou meme interno. Someone to talk to. I want you just the way you are. Teve um cara que morou comigo em Viçosa, quando a gente morava em República. Ele fala que é a segunda vez que ele tava indo na casa da namorada dele, que hoje em dia é esposa, e fala que tava naquele momento que ia ter uma prece. Você quer falar o nome do cara completo? RG, CPF? Uma prece, tipo, era uma família espírita, tava todo mundo lá quieto. Diz ele que na hora que todo mundo fez silêncio, abaixou a cabeça, soltou. Cantando fino. Piada de peito não envelhece, cara? É muito engraçado. É que ele levantou a cabeça tenso. É japonês? No meio do... Que isso? Por quê? O que aconteceu? Ele é japonês. Cara, achei que o peito era japonês. Não, não, o peito é japonês. Mas que entendi. Deve ser também, não saiu do cu dele. Mas por que ele falou isso? Não, ele é japonês. Sim. Aí, e a família... Ah, você imagina. Não, aí o cara levantou a cabeça aquele jeito tenso, só oriental. Antes disso, a namorada veio e falou assim: nossa, mas que cheiro de sushi. Mas aquele jeito que só oriental fica tenso, levanta a cabeça e fala: desculpa aí, gente, saiu andando pela casa. Você só acusou o golpe, cara. Mas aí continuando, top 1 pra mim então, top 3, né? Mas no primeiro lugar, seria quando a mulher fede, ou seja, ela tem cheiro ruim. Segundo, esse eu acho terrível. A mulher homem. É a mulher que ela fala palavrão pra caralho. Fala palavrão também, fala palavrão pra caralho. Eu gosto. Tá sempre empurrando as pessoas, meio que cuspindo no chão, meio que fingindo que é macho. Aí fica usando as roupas de homem, não gosto. Isso aí tira tesão. Mulher pra mim tem que ser feminina. E o terceiro, pra fechar, que esse eu acho terrível. É a mulher que meio que acha bonito ser vagabunda. Ah, você não vai me comer, não? Ah, o cara é devagar, não me aguenta. Ah, não, é cara. Verdade, isso aí isso, é uma coisa... Isso, não tem razão. Não é porque você sente a pressão, não. Porque, pô, por que eu vou querer comer uma mulher que tá me desafiando a comer? Quer dizer que ela é carente? Mas aí tem gente acusando golpe muito, cara, feio. Esse programa tá difícil de editar, hein, cara? Pra mim, eu tenho, isso me bate muito errado, cara. Comida. Envolver comida no Madeiraço. Meio da... Pois Madeiraço. É, eu não sei, cara. Porque, tipo assim, é aquele negócio quando você acabou de comer a refeição, que aí o cheiro de comida, o mesmo cheiro que era bom antes, vem de um jeito esquisito, sacou? Ah. Mas, peraí, você tá querendo jogar o quê em cima da mulher? Uma ramada, porra? Picanha, feijoada. Cara, eu já vi cada história que o cinema me contou. Se fosse verdadeira, cara, nem faz disso aí pra baixo. Olha, já fiz bastante coisa de salgado, de doce, e com a mulher certa, eu acho do caralho. Cara, não, porque eu já tive uma situação que eu estava lá. Tava rolando aquelas preliminares, coisa e tal. Diria o Léo, aquele chamego gostoso. Aquele chamego, aquele approach. Aí abrimos um pote de sorvete. Não. Larguei a mulher, fiquei com um pote de sorvete. Primeiro, tem esse risco. Mas, cara, olha só. Um beijo, amor. Beijo, amor. Olha só, o sorvete seria a melhor coisa indicada, né? Porque é um negócio gostoso, sempre geladinho, mas, cara, é melado, sacou? Quando entorna um pouquinho de sorvete que você tá comendo, você já vê que aquilo ali fica nojento. É foda, né, cara? Semana passada, no último vídeo do Mimi, eu critiquei o pessoal por não saber comer azinha, agora... Ai, não, comer mulher é bom, mas seu fitinho assim... Ai, mulher tá com CCzinho, quero mais comer, né? Passa o sorvete de flor naquele sovaco, meu amigo, cai de boca no sovaco pedido. Ô, cara, mas olha só, é isso que eu tô falando. Tipo assim... Cara, nada é tão forte que te faz, pô, aquilo que te faz broxar, essa mulher começar a te cobrar, é igual no Breaking Bad, a mulher começar a falar sobre o conserto da casa contigo no meio, isso aí sim. Mas todas essas coisas aqui, cara, é só se abstrair, pelo amor de Deus. Eu tenho uma história de uma vez, tava lá, também não tava ainda vias de fato, mas aquela coisa aí, ela começa a falar, pô, mas tem que ligar pra sua mãe que você tem que falar. Pois é, isso que eu tô falando. Aí acaba, aí acaba. Não, aí, pô, é muita falta de noção. Mas porque a gente tá falando de tesão aqui, pelo menos até onde eu entendo, que é assim que eu lido com o sexo oposto. Não, mas olha só, antes que você continue, a revista aqui mesmo bota as atitudes e situações que fazem com que os caras percam a vontade de transar. Ah, tá, mas aí tá num nível diferente de tesão. Quero dizer, o que eu disse aqui, na verdade, é em relação, tirando talvez a parte do fedor, essa é realmente na parte de transar. Agora, na relação da atração. Uma transa boa. Tá com cheiro de transa, amiguinho! que eu quero dizer é que quando você tá numa boate, por exemplo, você conhece uma mulher. Se a mulher tem, né, esses traquejos masculinos, ou então se de repente... É, ou então ela fica com esse negócio assim, ah, esse cara não quer me comer e tudo mais, assim. Não é que ela me brocha, ela me faz não ter a paldurência, como diria o Lobão. Cara, tem um cara aqui que gosta muito de tomar no rabo, cara. Ele diz o seguinte: não me animo com mulheres muito carentes e que mostram de todos os jeitos possíveis que estão loucas por mim. Ah, pegador. O cara gosta então de mulher que dá porrada nele, cospe nele. Pra mim é um top 1 só. O único tipo de mulher que me cortaria se ele descobrir que a mulher tem pau. O resto, meu filho. Mas é o que eu tô, cara, é bem por aí, sacou? Tudo é circunstancial, sabe? Não dá pra você sair falando uma coisa dessa. Então esses caras estão muito fresquinhos, cara. Mas aí chega um ponto, um inception. Vamos pra segunda camada do sonho aqui. Que é uma coisa. Repare que sempre é uma. Eles tentam sempre enfeitar a resposta. Se ela não for humilde. E aí vai pra futilidade. Ou não estiver depilado em todos os lugares, eu não fico com ela de jeito nenhum. Pô, pior ainda, cara, sempre, né, tenta fazer uma coisa ampla. Mimimi do mimimi 3. A resposta pra esse cara tá lá. Tá lá. Sim, sim. Agora que eu lembrei qual que era o mimimi do mimimi 3. Olha esse cara. Esse cara aqui, a solução, cara, é só pegar homem. Porque olha só, mulher que fica no celular o tempo todo tá fora da minha lista. É, nunca vai conseguir nada, infelizmente. Olha, até que hoje é um dia eu tô pra falar que até homem vai estar difícil pra ele, cara. Exatamente, cara. Cara, é o Saldanha, então nunca vai conseguir pegar o Saldanha. Agora, esses homens estão cheios de frescura aí, mas se fizesse o oposto com as mulheres falando, ia ter várias coisas que a gente acha absurdo também. Ah, né? Com certeza. Não, mas eu acho mais bizarro. Eu lembro que tinha uma amiga nossa de faculdade que não entendia por que o homem não depilava o sovaco, cara. Ela achava absurdo ter cabelo debaixo de braço. Porra, aí é tenso, cara. Imagina. Mas o que eu fico mais abismado é que essa revista, como eu disse, é uma publicação para adolescentes. Ou seja, formando, olha as futuras mulheres, o que, que elas vão pensar. Não, que o homem quer? É para adolescente, mas é as idades dos caras. 27, 26, 27, 27, 35. 35? Caralho. Mas, cara... Então, isso não é menino mais, não. Quer dizer, é menino, mas não era pra ser. Tá mostrando para as mulheres, olha o que o homem quer. Sim, e aí, são idade, e errado, tá formando, né, na menina, que ela vai achar que ela não pode ser desse jeito que eles estão falando. Essas babacas estão estragando a mulher. Se ela eliminar, se a garota que estiver lendo isso eliminar tudo que esses caras estão falando, ela vai virar um homem. Porque tem pra todos os gostos aqui, né, cara? Tem um cara que odeia futilidade e o outro odeia inteligência. Que... Ou seja, né? Explodiu, né? Cara, jamais teria vontade de pegar uma mulher tímida. Que tem medo de jogar, ou sem esmalte nas unhas. Cara, esse é o melhor. Cara, esse aqui tem que... Esse é o melhor. Tem que abater com ele de gato, com gato morto até o gato miar, filha da puta. O homem que repara que se a mulher tá de esmalte ou não é homem, cara. Cara, eu já vi nego comentando de esmalte do dedo do pé. Toma banho, cara. Toma banho. Dedo do pé não é nem dedo, cara. Tanto que em inglês tem outro nome, né? são os toes? São os toes, sim. Agora voltando ao papo de comida, cara. Pô, imagina você tá numa casa. É, esse negócio de mulher, larga essa porra pra lá. Falar de comida. Coisa que a gente come. Não, agora imagina você tá numa casa de veraneio, ou então você tá num hotel, né? Não estou citando um evento do passado meu, mas estou. Cara, você tá num hotel, você não vai limpar a cama, sacou? Você tem um chuveirinho lá, você tá com um doce de leite desse, cara. Porra, tá a mulher lá prontinha pra você. Por que não comer o doce de leite da mulher, cara? E, pô, a mulher comer de você, depois vocês vão ficar meladinhos, mas, cara... Cara, comer o doce de leite... Isso nunca aconteceu da comigo. Da mulher, eu pensei num negócio muito nojento. Ah, você... Quer dizer, você não gosta de caldinho de buça, é isso? Não. Salimena não gosta de caldinho de buça, hein? Você ouviu primeiro aqui. Eu não, eu pensei no Two Girls, One Cup. Aquilo parecia muito doce de leite, cara. Ah, que nojo. Aquilo era sorvete. É, cara. Eu não gosto, aquilo ali era sorvete. Oi? Aquilo era sorvete. Ah, meu amigo. Não, aquilo ali é muito fácil. O nego pegou, fez tipo uma lavagem enquanto o nego enfiou o sorvete no rabo da mulher e fez a mulher cagar. Por que você tá falando isso? Sendo que é muito mais legal você imaginar que é merda. Sim, mas não é merda. Não, mas lógico que é merda, cara. Tem uma hora que dá uma... O Salimena, ele já defendeu isso, você lembra pra caralho que você via? Você lembra disso? O Salimena falou, não, cara, volta lá. A gente viu assim mil vezes pra tentar ver. O Salimena jurava que tinha uma cordinha que puxava a merda pra fora do cu da mulher. Ele não, jurava, não, cara. Era assim. Eu não gosto de me tirar do mundo da fantasia, cara. Com certeza não, não era assim. Você viu pra fumaça, sempre... espelhos, contos e ilusões. Você viu através do ilusionista ali. Mas essa coisa da mulher pegar o doce de leite de mim é uma coisa que nunca aconteceu, nunca acontecerá. Olha a quantidade de pelo que eu tenho, cara. Se a mulher parecia que eu tava chupando uma manga. Cara, vamos tirar isso aqui ali. Vem cá, Saldanha. Não. Sim, eu comi o doce de leite. É muito leitão. Não do Saldanha, é, é, claro. Foi não. Aliás, a gente ia tirar uma foto, ouvintes, nós íamos tirar uma foto da gente comendo doce de leite. Durou menos de 10 minutos, pode. Pegamos doce de leite, um enfiou uma colherinha, outro enfiou, começou a brigar, acabou. Cara, tem doce de leite lá no fundo, mas a mão não passa, não dá pra chegar até lá, que a colher é pequena, olha só. Agora, peraí, esse negócio de Saldanha de pelo. Obviamente, eu sou o mais peludo de nós três, né? Ou não, talvez Saldanha... Minha, vamos postar uma foto da minha bunda aí, gente. Eu acho que o Saldanha é mais peludo, cara. Que cara, isso? Eu tenho cabelo na churréia, cara. Que é isso? Que é churréia? Churréia é essa... O cabelo na churréia são esses cabelos na segunda falange do dedo. Também tem. Ah, eu tenho uma penugem, suave penugem. Churréia eu pensei naquele o campinho ali, sabe? Entre o saco e o cu? É. Também. Ali é o campinho. Ali é o campinho. Claro, velho. É o campinho não acia só, hein? Vocês já estão falando de cabelo de novo? A gente já fez dois programas que falou sobre pelo, vocês vão falar de novo. Aí o jogo vai fazer um ensaio da depilação masculina. Deixa eu lembrar uma parada aqui, cara. É o Frederico, o noivo da despedida de solteiro original. Um abraço, Fred. Um abraço pra esposa dele também, Denise. É, a gente queria trollar ele em Cabo Frio. Você lembra disso? Lógico. Ah, cara, olha a ideia que a gente teve. A gente... Oh, isso é muito genial, cara. A gente queria colocar o Fred muito bêbado. E é lógico, quem que escolheram pra ser monja rola da galera? Não. Era o único que ia se dispor a fazer o papel, sim. Eu falei, cara, vou vestir a massa. Sabe o quê? Eu ia rir com certeza, se fosse eu. Nem ia acreditar. É. Mas resumindo, a gente ia pegar clara de ovo, passar no cu peludo do Fred, daí a ligação, que aí tu não sabe que tem aquela, né... É aquela clara de ovo batida, né, que fica aquela coisa meio... Meio gosmenta, né? Bem não, bastante gosmenta e... Branco, né? Coloração, né, de sêmen. E eu ia acordar no dia seguinte, melhor, nem sei essas piadinhas assim, acordar e te comer. Eu ia acordar mais confuso do que ele. Você ia acordar no esquema se beber num caso, assim, né, cara? Cara, isso é muito Always Sunny em Filadélfia, né? O piloto é assim, né? Pô, ele devia muito ter feito isso, cara. Isso ia ter sido muito foda. Isso já aconteceu. Fredinho, olha do que você escapou aí, cara. Caralho. Isso já aconteceu com dois camaradas da faculdade. O pessoal fez uma festa do bolo, Space Cake. E aí o pessoal cara, comendo que tá acontecendo, cara? Bolo de maconha a noite inteira, coisa e tal. No dia seguinte, dois... acordar no meio da noite antes de ir embora, o nego fez a clara de ovo, botou na bunda de um e deixou os dois lá. Os dois estão imprestáveis de pedra. Caralho, se fazer com os dois, aí, pô, isso dá até suicídio, cara. Certo. Dependendo onde for. Mas e aí, você sabe o que aconteceu? O que os caras pensaram na hora? E ninguém nunca hoje. Mais falou sobre o assunto. Já adotaram um cambodiano já? Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. Então, desde que eu virei solteiro, né, várias derrotas, mas assim, eu já tive alguns sucessos, bem esporádicos. Teve sucesso. E aí, pô, vamos dizer que eu tive um... Só uma coisa, o mendigo da semana passada era sucesso ou derrota? Cara, não, o mendigo deu perdido nele, pô. Não ligou, cara. E aí, pô, eu tive aí algumas experiências, assim, carnais e tal, com algumas garotas, super desagradáveis. E eu decidi, cara, tomei uma decisão na minha vida. Saldanha! Corta, Saldanha! Não vou mais comer mulheres sem estar amando-as. De viver, quem é mais sentimental que eu? Então, basicamente, você quer se transformar em mim, é isso? Mas é verdade, cara. Não quero mais fazer o sexo vazio. Nunca fui. Aliás, tem até um negócio legal, cara, do Jimmy Kimmel, né? Que ele faz aquelas perguntas na rua. Vocês já viram isso? Sim. Tá no estúdio, a audiência assistindo, né? O público assistindo, ele fala, faz uma pergunta pra um cara na rua e pausa antes da resposta. A audiência fala. Por exemplo, tem um que é casal gay ou amigos? Aí vamos supor, tá o Salimino Saldanha andando na rua. Aí o cara pergunta, vocês são um casal gay ou amigos? Na hora que eles vão responder, eles paralisam a galera. Gay, cara. Sabe, é bem legal. E uma das perguntas era, você fez sexo com mais de 6 pessoas ou com menos de 6 pessoas? E aí paralisava, aí a galera gritava. Aí tem cada cara que é, pô, vale a pena assistir. E eu tava pensando nisso, cara. Vou até abrir aqui o meu coração. Eu estou abaixo de 6 pessoas. Eu nunca comi mais de... Dar um papo é outro, né? Já tô falando com o Saldanha, já que eu sei que vai falar. Não, eu tô mudo aqui porque a decisão é muito esdrúxula, cara. Eu quero dizer o seguinte. Eu não... Falou o cara que comeu o mundo. Não, cara, eu não... Não, cara, eu não... Não, cara, eu não comi o mundo até por falta de oportunidade também. Sempre fui feio pra caralho. Hoje em dia estou aposentado, mas... Você tá colocando a buceta no pedestal. Cara, não, acho que você estaria colocando o sexo no pedestal. Sim, sim. Aí eu concordo, 1000%. Mas tô errado? A gente, não, eu acho que não, porque a gente já falou até disso no mimimi do amor. Eu acho que o... tem muita gente que vive em função do sexo como se não houvesse nada mais importante no mundo. Cara, tem algumas coisas mais importantes. Mas nem justamente por ele não ser importante que você não faz um... É, mas é... Nunca mais vou comer não, picanha, né? Porque a picanha tá nesse espaço. A argumentação é a seguinte, cara. O que as pessoas precisam fazer pra fazer sexo geralmente é algo que tira elas das outras coisas. Geralmente, o cara que quer fazer sexo com todas as mulheres, ele tem que preparar a vida dele toda pra aquilo. O cara tem que estar com o corpo certinho. O Diogo vai continuar fazendo as mesmas palhaçadas que ele faz, só que sem comer ninguém. Desculpa, você coma alguém, pelo menos. Rapaz, então não vai mudar nada, então, das coisas. Eu vou continuar sem comer, né? Porque agora, pelo menos, é uma decisão minha, né? Você vai ficar um papinho. É, desculpa. Eu não tô comendo ninguém, mas é por opção. É. Não, vai falar o cara é mineiro e come quieto. Mas, cara, que tem isso. Tem que tomar muito cuidado com essas reinvenções de vida quando você tá mudando de cidade. Mas bem que justo quando você tá mudando de cidade, solteiro, vai resolver fazer isso. Mas aí que tá, cara. A vida inteira, o meu sonho era ser o pegador que o mundo espera que você seja. Todo mundo acha que, por algum motivo, eu saio comendo geral. Nunca. Sempre tentei, mas não consegui, porque eu não consigo me sentir atraído por uma mulher. Porque isso não é pra você. Essa exato. É pra você. E eu finalmente resolvi, trintão, atração por homem. Acontece isso. Isso, vai dar o cu. É isso. Ou seja, tem garotas interessantes que eu tô afim, mas aí é grande ironia. A garota interessante, de verdade, não vai dar pra mim. Por quê? Faço derrota. Não, porque... Que merda! Porque a mulher, como diria a Jean Grey no filme dos X-Men, as mulheres apenas flertam com o perigo, não o levam pra casa. É o famoso, né, a chave mestra que abre várias fechaduras é foda e a fechadura que é aberta por várias chaves. Um abraço, Humberto! Ela é vagabunda. Mas eu quero dizer isso, a mulher que vale a pena, que eu abriria a mão e que eu comeria porque é uma mulher interessante... Ela não vai, porque ela vai querer namorar, ou então fazer alguma coisa antes. E quer saber? Concordo com ela. A mulher que respeita a si mesma. Não tô chamando as vadias de... Cara, isso tá parecendo o final de filme do Judy Apatow. Todo mundo, sim, todo mundo amadureceu, chegamos à conclusão. Não tô julgando, inclusive, eu vou dizer, eu tenho inveja da pessoa que trata sexo de uma forma fútil, porque eu gostaria muito de sair comendo geral, mas, primeiro, com mulher, isso é meio surreal, porque a mulher cria elo. Tô esperando já a Saldanha, porque com mulher é assim. E com homem é como, Saldanha? Eu tô quieto aqui, porra. Cara, eu vou fazer uma pesquisa. Quantos ouvintes acham que Saldanha quer dar pra mim? E quantos acham que você quer me comer? É, enfim. Eu não preciso fazer a piada, ele completa a piada. O Saldanha não precisa nem falar mais, né, cara? Tudo que a gente fala por ele. Criou uma entidade. Quieto aqui do lado. Próxima vez eu vou dar uma procuração pra fazer um podcast. Mas pera, deixa eu te falar uma coisa. Tem que ser muito ingênuo pra achar que o sexo é gratuito. Tem o cu, a gasolina e a grama. Mas nada é de graça. A expressão em inglês. As gas or grass, nobody rides for free. E isso é verdade. Por mais que você queira, que você ache que vai comer a moezinha e acabou, não. No dia seguinte, ou ela vai esperar algo, ou ela vai esperar nada. Mas o nada já é uma expectativa. É por isso que eu tô falando, cara. O cara que quer cair na putaria, isso é um trabalho de dia inteiro, cara. Sim. Assim, é um... Full time, né? Exatamente. É um... Mas, velho, comedor Saldanha tá fazendo a carinha dele, cara. Vocês não sabem nada que é comer lance. Você tá discordando. A gente pelo menos fala, pô. A gente não tá vendo sua cara, não, pô. Não, deixa vocês falarem aí, velho. Vocês falam, eu como aqui. Eu quero prender com o Saldanha. Eu também. Não, cara, eu acho que vocês estão botando a relação... Qual que é a diferença de você pegar a mulher e você comer a mulher? Porra, mas você já pegou a mulher, já comeu a mulher? Como assim? Não, sou nem virgem. Sou virgem. Não, sou virgão. A pergunta não foi retórica, não. Eu quero dizer, toda a diferença, dar um beijo na boca da mulher e comer ela... Mas beijo já... na boca é coisa do passado. A onda agora... Cara, já diria a Cameron Diaz no Vanilla Sky, né? Quando você dorme com uma pessoa, mesmo que você não queira, o seu corpo faz uma promessa, mesmo que você não faça. Sabe o que é o problema de vocês? Você que educação, Deus... educação por comédia romântica. Porque a questão, cara, você pegar a mulher... Cara, eu tô morrendo com esse lado Saldanha que eu não conheço. Pegar dois laços, cara. A questão é a seguinte... Saldanha Stinson, vai lá, Saldanha. Depois de uma certa idade, as pessoas não têm tempo pra ficar, vou fazer namorinho de roça, vou pegar na mão, isso é bonito quando você tem 15 anos de idade. Quando a mulher tá com 35 anos, é normal ela sair com o cara... morrer de velha. Não, eu não vou pegar mais 35 anos não, nem tô com medo. Qual que é o problema se a mulher foi lá, ficou com o cara, deu pro cara, qual é o problema? Não é problema nenhum, não, mano. E ninguém tá falando que isso é um problema. Mas o nosso problema, a buceta no pedestal. Como dizia Seinfeld, I choose not to run. O que o Diogo tá falando é que, exatamente, pra ele isso não tá funcionando, sacou? Nunca funcionou, tentei, machuquei pessoas. Mas eu aceito a opção dele, que a gente finge que é a opção, mas a gente, porra, eu acho que a justificativa é furada. Não é o. Bem, mas que justificativa? De você não querer. Essa machucar. Coisa, por exemplo, ah, porque sempre cria um elo, mas não necessariamente. Eu não consigo não me envolver, sacou? Mas aí que tá. Mas o Diogo não falou assim. Se ele falasse, eu não consigo não me envolver, falei, não. Mas ele falou assim, a mulher sempre cria um elo. Também. Tá botando que a culpa é do outro, não é não, você. Não, tô colocando a culpa nos dois. A mulher sempre cria um elo. Não, nem sempre. E a, rapaz, mesmo quando ela diz que não cria, ela espera. Não, na real é o seguinte: se você criar o elo, a mulher não vai criar, sacou? Sim, sim. E se a mulher criar, eu sei que não vai querer, sabe? Então... E às vezes também, cara, sei lá, você tá bem com a pessoa, você curte, mas não rola química, mas rola o tesão. Você acaba comendo a pessoa e depois fala: pô, eu acho que se eu jogasse uma partida de StarCraft, já tá mais feliz que comendo essa mulher. Por que que o sexo tem que ser assim? Caralho, o sexo é muito melhor. Vamos, se eu enumerar o top 3 de coisas, tipo assim, o dilema da semana. Ah. Você, não, sexo não tá na, não, você tem que, você tem que escolher. Você vai ter três atividades que você vai ter que revezar entre elas o tempo todo pro resto da sua vida. Pro resto da vida. Tá. Você não pode fazer nada além disso. Tá, mas assim, é coisa assim de sobrevivência, por exemplo, comer não é uma delas. O seu entretenimento, sacou? Uhum. Mas comer é um entretenimento. Você vai comer, tipo, você vai ter a alimentação, mas você não vai ter a comida. Entendi, então escolha a comida, então. Já não, tipo, digo a comida assim, a gastronomia, o prazer. As coisas que te dão prazer, exatamente. Uhum. As três coisas que você escolheria primeiro. Olha, de cara então, comida, de cara, que eu gosto de me alimentar, não de me alimentar, mas eu gosto de sentir o gosto, de sentir coisas saborosas. E é por isso que, pai, você não gosta de sentir coisas saborosas na boca. Caralho, eu tô pensando no meu trio aqui. Você gosta de salgadinho? Eu acho que malhar, que tá incluso, né, correr e tudo mais, porque eu acho que libera uma adrenalina maneira. E terceira, cara, tô em dúvida entre punheta e ler. Cara, a bifurcação que todo nerd chegou. Muito boa, cara, muito boa. Punheta ou ler? Vou ficar então com uma Marcelinho com os eróticos, aí eu pego um pouquinho de cada mundo. Pô, você também? Cara, eu acho que vou botar o sexo. Ah, não, é muito chato, cara. Quer dizer que o seu argumento, velho. Eu não tô pensando nessa coisa. Eu botaria o videogame, com certeza. Aí eu tô em dúvida entre a literatura e o audiovisual, sacou? Filmes, seriado e tal. Eu não sei. Eu escolheria filme. Porque hoje em dia tudo que sai em livro, se for bom, vai sair em filme depois. Mas aí se for igual Game of Thrones, você vai ficar reclamando da sua vida em vez de assistir o negócio. Ou você vai ficar com os melhores momentos, que é a conclusão que a gente chegou. Agora você vê, né, cara, como é que esse negócio de rede social é um vírus, né? Com certeza a gente passa mais tempo na rede social do que fazendo qualquer uma dessas três coisas. E não seria assim cara, enésima coisa, cara, que a gente faria. Cara, mas fez um estudo aí e comprovou que a parada é vício mesmo, cara. Quantas vezes você não fica naquela timeline do Facebook olhando e você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, sacou? Só uma pergunta pro meu trio. Beber entra no comer? Comida, sim. Eu pensei nisso, porque senão... Caraca, ele falou beber, achei que fosse criança, cara. Não, comes e bebes, né? Vamos colocar assim. Então o meu é mole. Comer, filme... E punheta. É bom que você pode unir o segundo com o terceiro, né? O filme e a punheta. Tá. Agora que eu tô vendo aqui, você vai dar punheta, por exemplo. A punheta, ela se enquadra na sobrevivência. Por exemplo, o comer, ou, né, a nutrição... Sim, senão vai sair de noite lá, vai ter rolar poluição noturna. É uma necessidade fisiológica, sacou? Pô, cara, então eu acho porque eu preciso mais fisicamente, meu corpo atualmente precisa mais malhar e se manter numa atividade física do que bater punheta. Então, eu fico com a literatura. Que delícia, cara. Agora malhar e dar o cu. Cara, não. Mas o Saldanha, se ele não botar ficar no smartphone, ele tá mentindo. Eu tô vendo aqui interações dos nossos ouvintes. Lucas Lima mandou alguma coisa. Ah, Lucas Lima! Um abraço, Lucas Lima! Chega de mandar abraço pra esse homem. Quase, cara, que a gente passa no início. No último programa, a gente mandou abraço pra ele duas vezes, que a gente esqueceu que tinha mandado e falou na leitura de e-mail. Leitura de e-mails. É isso aí, mais uma leitura de e-mails do Mimimi, dessa vez sobre o episódio de tecnologia, o episódio 8 do Mimimi. Dessa vez já utilizando a tecnologia pra conversar com o Diogo, que tá em Ribeirão Preto. Como é que tá a sua nova vida aí, Diogo? O que interessa não é minha vida, o que interessa é que minha voz, ela está soando mais sensual, mais bela. Ouvidos estão molhadinhos agora, inclusive você aí que é homem, até do Saldanha, eu tô vendo aqui no Skype aqui, ó. Saldanha tem que usar um cotonete pra limpar a secreção vaginal saindo pela orelha dele. E a melhor disso é que agora ele tá num canal diferente, eu posso cortar ele sem prejuízo no programa. Não, eu falei disso pra vocês ouvirem a cara de buceta do Saldanha. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro e-mail, finalmente um e-mail sobre tecnologia, mais uma vez nosso amigo Ricardo Capelano. E puta merda, meu pai já tá... Manda um abraço pro meu pai aqui, ó. Vou ler aqui no ar aqui o Skype do meu pai aqui, ó, que me mandou. Aqui de casa hoje... Está... Aqui de casa hoje e agora está foda. Internet no ar um minuto. Caralho, tá me chamando, cara. Ô, Diogo, essa imitação do Marcelinho é melhor que a minha, cara. Parece verídico. Deixa eu só te chavar aqui. Pode ler, que eu vou tecar aqui. Deixa eu te chavar. Então o Ricardo diz o seguinte: finalmente um podcast falando de tecnologia sem escrotice de nenhum nível. Nada de pegar artigo da Wikipédia ou outra fonte qualquer e ler no programa como se vocês dominassem o assunto. Tipo, veja como somos antenados, meros mortais, com a risada do esqueleto ao fundo. Cara, até mesmo porque quem é mais qualificado aqui sou eu, que sou auxiliar técnico, nem o estágio pra virar técnico eu fiz. É isso que eu ia falar, cara. Se a gente soubesse cagar a regra pra tecnologia, a gente teria cagado, pode ter certeza. Mas enfim, ele manda aqui algumas observações falando sobre o uso do PlayStation no programa do Saddam. Ele programa fala... de TV? Eu imaginei um programa de auditório com o Saddam e com o Saddam também. Isso seria maneiro, cara, eu ia curtir. Ele falou que isso até parece verídico, porque há uns 6 anos atrás o custo do PlayStation era bem mais barato do que a placa de vídeo. Então por isso que os programas que tinham um orçamento mais restrito usavam. Ou seja... Eu tinha razão nesse sentido. Tinha. Ninguém falou que você não tinha, a gente só reclamou que você tirou a graça do assunto. Aqui, vocês estão vendo o meu vídeo também? Não. Porque depois é legal vocês conseguirem ver, cara, porque a linguagem não verbal ela é importante pra gente não se cortar, né, cara? Homem carente. Caralho, já... tô abrindo os programas errados, peraí. Homem carente é seu cu. Velho. Homem tá lançando. Tô na cidade sozinho, me vejam. Aí agora ele me dá razão aqui. Ele falou que não é contra os aparelhos com touchscreen e que acessa a internet, mas não abre mão do celular de botões dele, assim como eu. E aí ele reclama aquela coisa que eu já reclamei bastante, né? Que se você pensar, por um lado, esse negócio de encontrar e ser encontrado a qualquer momento é bom, mas isso acaba virando uma maldição. Cara, isso me lembra como que eu ganhei meu primeiro celular. Minha mãe falando, nah, você precisa de um celular, coisa e tal. E eu não queria aquele negócio. Só que eu saí de casa 2 da tarde, sem falar pra onde ia, e cheguei no dia seguinte às 7 da noite. Aí quando eu cheguei na minha cama, eu tinha um celular. Nesse dia eu não tinha mais argumento pra falar que eu não queria. Cara, se quando você era adolescente na nossa época, que não existia celular, chegou a primeira geração... Era já tava na faculdade, já. A maior maldição que você poderia ter um celular de presente da sua família. Mas, celular é coleira eletrônica. Hoje em dia as crianças ganham por causa disso. E ele comenta que isso acostumou as pessoas tão mal que o tempo de espera pela resposta diminuiu muito. Antigamente, se você demorasse, tipo, um dia pra responder um e-mail, era o padrão, assim, tá? Hoje em dia, se você visualizou... deu 5 minutos e não respondeu, você já vai começar a ser cobrado. Sim. E ele também fala aqui sobre a inteligência artificial, ele pergunta se é aquela revista onde cada 5 edições, 4 te ensinam a ser gênio, e na outra só falta falar que editores chupariam a Salma Khan. Cara, eu não sei se é essa. É aquela revista que fala um mês de maconha ou sobre a Bíblia. Então, e como a história estava errada sobre os nazistas, falando que eles eram piores ainda. Sim. Também tem diretos. E ele falou também que, tipo, ele não entendeu porque se o cientista fala com uma pessoa que se chama Madonna, porra, se o cara quer ser chamado de Madonna, o problema é dele. O computador respeita, porra. Ele falou que se ele estivesse do lado do chat e o interlocutor falasse que era Madonna, ele ia falar, beleza, você é Madonna. Faz todo sentido, né, cara? Exatamente. Não é nem engraçado, é o que é. Aqui, esse aí é só um e-mail? Sim, esse foi... Puta que pariu. Mas, cara, é o único e-mail de tecnologia que a gente tem. Esse aí, então, foi o e-mail do Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço pra você e até a próxima. Vamos pra mensagem do Twitter. Temos aqui a Carol Barbosa, que ela disse que ela assistiu Black Mirror por recomendação nossa. E olha, até que no meio das muitas bobagens que eles falam, falaram algo útil. série excelente. Pô, a gente não dá ponto errado não, porra. Carol tá sempre dando like na gente lá, conversa com ela direto no Facebook, então um beijo, Carol Nath. Carol é mais uma que caiu na conversinha do Diogo, pelo visto. Pois é, não, aproveita que você baixou uma série nova, vai assistir os outros episódios, deixa o seu homem pra lá. Carol, sai do computador. Tô chegando na Bahia, hein, Carol, tô chegando. Ele já sabe de onde são as mulheres pelo nome já. Então, o Marco Antônio falou que pela trilha alguém viu Drive recentemente. Eu nunca vi Drive, cara. Cara, eu assisti o Drive... Duas coisas. Eu assisti o Drive um tempão já e eu tava esperando poder usar a trilha dele, mas nunca tinha, né, um assunto que puxasse aquilo. E como as músicas são tudo aquelas músicas de sintetizador e tal, achei que combinava com o programa de tecnologia. Mas eu usei várias músicas pelo seguinte motivo, cara. Por preguiça. Eu vi que tinha várias que ia caber, peguei a mesma pasta e já joguei tudo no programa. Mas o Drive é um filmaço, fica de indicação aí. É, falar rapidinho do Drive aqui, realmente é um filme bom pra caralho. O Ryan, né, o pessoal acha que ele é um cara mais voltado pra comédia romântica. Ele é, né? Sim, mas ele tem um potencial muito foda. E no Drive você vê... Não, você tá falando do Ryan Gosling? Ele tem aquele filme Eyes of March, não sei como é que é. Sim, sim. Que é um filmaço também e ele tá muito bem naquele filme. Com o George Clooney, né? O Clooney é diretor até, né? Quando eu olho pro Ryan Gosling, eu sempre lembro daquele blog, eu não sei se existe hoje ainda, que chama Cearenses Internacionais. Ele tem uma cara de triste, né, cara? Ele nunca tá feliz, né? É o cara com a cabeça mais chata de Hollywood. Ainda pentei aquele cabelo meio Milton Leite, que fica retinho assim. E o nosso querido Lucas Lima, Diogo, pra você que gosta. Olha aí! Um abraço, ele, Lucas Lima! Ele se empolgou com a temática do nosso dilema e falou que a música que ele escolheria pra dar a bunda seria You Suffer, do Napalm Death. se durasse o tempo da música, porque é uma música curtinha, senão ia ser algo do ET e Rodolfo. Caralho. Esse é aquele esquema, né? Se é pra sofrer. O que, que é um peido? O que, que, é um... que é um peido pra quem tá cagado? Exatamente, muito obrigado. Diogo, lê o Guga Franco aí. Ah, não. Tem que ler mesmo, cara? Vamos pular esse aqui. Esse é muito bom de ler, cara. O Saldanha é uma. Como é que eu vou dizer isso, né, cara? Vamos dizer que ele usou o sinal de maior 5 vezes do que o Azaghal. Cara, eu tenho muito medo. Se eu fosse 5 vezes maior que o Azaghal, eu não cabia nesse quarto, cara. Eu ia ter que subir essa escada de guindaste, cara. Não tem como. Tá chegando lá, hein? Tá chegando. Filha da puta. Mas o Guga Franco trouxe um assunto à tona aqui, cara. O Saldanha é o nosso Azaghal genérico, cara. É verdade. O Mimimi também é um podcast genérico de um monte de outra coisa. Isso faz de mim o Jovem Nerd? Provavelmente já foi chamado Jovem Nerd. Cara. Então, eu sou o Spor Genérico, então. O Diogo é o Diogo Braga genérico do programa. Sim. Se chama Diogo, é o cara que tá falando do link de outra cidade. Diogo BR. Não, eu sou o JP, porra, que eu morei longe do Brasil durante um tempo. O nosso JP, cara, eu acho que é o Léo, incrível que pareça. Não, cara, tudo errado. Cara, que discussão é essa, cara? Não, o Daniel, o sotaque carioca. Aliás, falar em sotaque carioca... É o Martins, então. Teve gente confundindo o convidado com o robô. Teve gente reclamando... Que isso? Gente reclamando do sotaque do robô. Não, o sotaque era do Daniel, porra. Mas só que, aproveitar que a gente falou da tecnologia, que contar uma história pro Diogo. É, essa semana... Beleza, não é leitura de e-mail, não. O objetivo aqui é contar a história pro Diogo. Mas não, a história tem a ver com é bate-papo. Beleza, né? Você que vai editar a minha, vai lá. Mas pode ficar no ar essa história. Então, esse que é o problema. Se fosse pra contar, eu tô feliz, porra. Se o Salimento tivesse ficado quieto, eu teria acabado já a porra da história. Pior que não, cara. Meus pais falaram que eles viajaram, coisa e tal. E quando chegaram, minha mãe foi tomar banho, meu pai tava saindo do banho, disse que saiu pelado. Sabe aquele celular que... Aliás, a maioria dos celulares, que a mensagem é um assobio. Aham. Uh-huh. Disse minha mãe que quando saiu do banho, tava meu pai pelado com a faca pela casa procurando quem tava assobiando. Que isso? Cara, a gente fala que a gente tá ficando igual velho, que não sabe entender tecnologia, a gente tá longe ainda. Verdade, cara, puta merda. Indo para os comentários do site agora, o nosso amigo Matheus Novaes falou que esse episódio do Black Mirror, que o Diogo gostou muito, lembra muito a igreja triangular do resíduo digital que o Miranda, que é aquele jurado do Ídolo, inventou no início do milênio. Que ele falou um negócio parecido com isso, que quando, depois que você morre, você deixa sua alma escrita ali no seu Orkut, na época, né? No MSN. A ideia do resíduo digital é que tudo que você age na rede deixa um resíduo. E esse resíduo vai ficar eternamente. Nós todos estamos eternizados. Mas esse não é o episódio que eu mais gostei, não, caralho. O que eu mais gostei foi do Google Glass. Então, pra não perder o costume, vamos ler um e-mail aqui de uma garota... E aí, pessoal do Mimimi? Sou nova nesse lance de podcast e afins. conheci o de vocês semana passada. Na verdade, foi o segundo que eu ouvi. E digo, adorei. Já estão na minha lista de favoritos, ou melhor, é o único na minha lista de favoritos. Ah, riso, riso, ainda não consegui, blá, blá. Vou confessar, não sou de interagir, nem de mandar e-mail. Mas senti com muita vontade de escrever vocês. Pois o primeiro cast que eu vi foi sobre os nerds. Identifiquei, blá, blá, blá. Adorava Power Rangers, Tartarugas Ninjas, jogava RPG toda semana. RPG é o que eu sinto mais falta. Um abraço, Humberto. Reunindo a galera na grande mesa, aventuras, papo ar e tempo bom. Tinha 16 anos quando jogava e tinha as meninas bonitas sim jogando RPG. E eu era uma delas. Caso queiram conferir, tem minha foto aí. Porém, eu só ia pra jogar, pois os nerds naquela época era bem o que vocês citam. Como chegar e conversar com uma menina... Ela quis dizer que os caras não sabiam como chegar numa menina. Lastimável, risos. Mas peraí, ela tava indo pro RPG pra esperando alguém chegar nela, cara, no RPG, pô? Falar a verdade aqui. Mulher, né, cara? Uma coisa que eu não falei, mas todo grupo de RPG, incluindo grupos grandes de 30 pessoas que conheço, entrava mulher, fudeu o negócio. Peraí, 30 pessoas, um grupo? É, porra? A gente vai falar isso no episódio de RPG que vai ter, mas na época que eu jogava live action. Caralho, cara, não, isso não, cara. Caralho, e pra dar minha opinião sobre um programa que eu ouvi, o Mimimi 4, que é o segundo programa menos baixado, nossa. Esse eu tenho um orgulho dele, cara, que esse a gente conseguiu fazer, tipo assim, o caos em forma de podcast. Mas aí ela falando aqui que vale a pena, que é legal, porque um assunto puxa outra, regência verbal, blá, blá, blá. Ela tá acostumada a ouvir 2 a 3 programas por dia. Você tá se desdobrando pra achar e-mail de mulher pra ler mesmo. Pariu, parabéns, cara. Aí só pra completar, finalmente, o e-mail, ela diz aqui, ó. Dependendo da alopração que eu receber desse e-mail, eu volto a escrever. Risos, risos, risos. Até nunca mais, Gabriela. Não teve alopração, não teve? Ah, mais ou menos, né? Mas olha que bonitinho, cara. Não, olha esse finalzinho. Mas mesmo se não escrever, saibam que eu estou sempre ouvindo. Olha que bonitinho, cara. Pô, obrigado pela audiência. Eu vou falar uma coisa rara. Obrigado pela audiência. Agradecemos seu e-mail. É verdade. E só pra constar, perdi a virgindade com 14 anos e foi uma merda. Ah, ha, ha, ha, ha. Olha a leitura psicológica. Ela usa risos, risos o e-mail inteiro. Na parte mais tensa, ela fala ha, ha, ha. Ou seja, não digeriu ainda a situação. Diogo é um Lacan dos podcasts. É, tá rolando, cara. Freud é pouco aí. Temos mais um comentário aqui que é o do Elton, que ele diz que a tecnologia que se existisse seria perigosamente fantástica é o holodeck do Star Trek. Ele imagina a quantidade de nego viciado em holodeck que... Holodeck? Fala o holodeck. Ah, rola. Você quer rola, veiuda, cabeçuda? Cara, tem um amigo meu que é viciado em holodeck. Que beleza. Muito bom. Ele falou que nego viciado nunca mais ia ver a luz do sol se um negócio desse existisse, ia começar por ele. Não, ele fala que as possibilidades seriam poder viver sua aventura perfeita de RPG ele sem tá citando, risco. Ele tá citando o dilema do programa do Nerd, que uma das alternativas era jogar aventura de RPG, cara, sem risco. Nem eu lembro disso mais, cara. Só que isso aí, no próprio Star Trek, já aconteceu. Porque o Data, da nova geração, quando ele tava meio que à toa, ele gostava de ser o Sherlock Holmes no holodeck. É, o holodeck é tipo a sala de perigo dos X-Men, né? Tipo a sala de perigo. Você inventa uma situação, você vive o negócio, mas sem grandes riscos. Então ele cita, além do RPG, você poder assistir o show de uma banda que não existe mais e principalmente a pornografia, né, cara? Seria um negócio interessante. Só antes de mudar de meio, só falar uma coisa. Cara, essa previsão, ela tá muito certa. Qual a previsão, meu Deus? A do holodeck, que se rolasse, neguinho não ia sair de casa. Porque hoje em dia, com o Twitter, que é uma merda, e o 9gag, 4chan, essas bostas, nego não sai de casa. Imagina com o holodeck. Para de xingar o Twitter e omitir o Facebook, porra. Não, cara, World of Warcraft. Muito bom. StarCraft. É. Mas aí é esporte. Ah, é. Ou StarCraft é tão esporte quanto punheta é sexo, cara. Te falo que eu sou craque nos dois, hein? Essa parte do videogame eu não tô achando ruim, não, cara. Eu acho ruim quando o sujeito fica perdendo tempo em casa em rede social, conversando com gente. Não, porque... cara, mas você tem que pensar do videogame, você tem que pensar do Ragnarok. Que a pessoa entrava. O que, que você vai jogar? Você é guerreiro? Você é mago? Não, sou mercador. Vou ficar aqui na vila vendendo itens. Cara, é muita pouca ambição na vida, né, cara? É muita pouca ambição, cara. Aliás, só comentar rapidinho aqui. Teve um ouvinte do Mimimi que me recomendou o Dragon Age Origins. Eu quero 1.200 pontos de Microsoft de volta, por favor. O Cico vive ganhando presente dos leitores. O nego dá jogo pra ele na Steam, um monte de coisa. Será que alguém daria as coisas pra gente? Porra, por favor. O Diogo tá tentando, mas é buceta de graça. É mais fácil. Origins foi foda, hein, Saldanha? Porra. Origins? Eu sou brasileiro, mineiro. olha aí. Não, peraí. Eu comprei Dragon Age Origins. Mas como é que fala? É Origins? Você fala orange? Vou comer uma orange ali, ó. Cara, eu aposto que meu sotaque de inglês é melhor do que qualquer australiano falando português. Ponto. Então foda-se. Corroda-se. Cara, o que eu falava disso lá não tá no GB. Olha só. É, tem uma menina aí que ela é... Tem um Twitter que é exibicionista. É Liz Exibicionista. E ela falou, eu cheguei, um de nós, que não vou falar quem é, falou, poxa, fica peladinho então, pra gente então aí. Um de nós, que não vou dizer quem é, falou, falei assim. Mim quer falar. Então, ela falou, eu falei, pô, manda as fotos peladinhas pra gente. E ela falou pra gente que ela vai fazer as fotos, e até já passei já o... Ela é super submissa, adorei isso nela. Filho da puta, você perguntou quantos anos essa desgraça dessa criatura tem? Perguntei! Ou, chegar com foto de 12 anos o FBI na tua porta, filha da puta. Eu não queria ver Jack Bauer dando butinada na tua boca aí. Cara, mulher maior de idade não fica pelada pra estranho na internet, cara. Deixa eu explicar isso direito. Ela falou que ela quer enviar as fotos, ela é super submissa, já passei um guia do que ela tem que fazer, e ela concordou, nós vamos ajudá-la a alcançar o posto da melhor bunda do LOL, certo? Mas antes de mais nada, nós vamos ter que ter a certeza de que ela é maior de idade. Então, Lizzie, como eu já te falei no próprio e-mail já, repetindo, mande a sua carteira de identidade, foto e foto de rosto, porque ninguém aqui quer ser preso, não. Cara, ainda vai ser preso por sexo virtual, né, cara? Vai tomar no cu. Não, nem sexo, né? Nem isso, né? Por foto. E nós dois somos presos pelo sexo virtual que um terceiro tá fazendo. Que terceiro que é aí, gente? Tô falando que sou eu que tô armando isso? Não. Só olha eu, perfil, olha o perfil. Isso aí é coisa do meu irmão. Pablo, um abraço. O Pablo vai te processar, hein, cara. Você sabe que são, cara, as coisas com ele, cara. O Pablo processa fácil. Nossa, cara. Quando o Pablo mandar o processo, você não vai saber nem que é dele, que vai vir no nome da empresa já direto. Não vai prejudicar a imagem pessoal. Chega dessa merda. Uhum. Esse pode ser o som da abertura. Só que gemer, nossa, é muito gostoso. Sério, coisa muito boa. Só gemido. O alfajor desse da Havana. Não tem alfajor, cara? Cara, é um alfajor com esse recheio. Não tem como se odiar, não. Você só se odiar a vida. Filha da puta, para com essa bosta. Que delícia, cara. Vai pro ar, foda-se. Opa! Um amigo nosso, que já participou de um mimimi, falou que tá pegando a mulher há pouco tempo, aí saiu com a mulher pra comer japonês. E que a mulher, primeira garfada, primeira pausada que ela deu no sashimi, ela provou e falou: que delícia, cara, que delícia. O resto da noite segurando o riso. Peraí, ela deu uma pausada no sushi? É, ó, uma rachizada, sei lá. Cutucada. Uma racha. Então ela não usou pau, usou a racha. Cara, isso tá igual aquela música do Só Pra Contrariar que as crianças cantavam no ônibus. Qual? Ah. Ele vai dar uma rachada na barata. Ele vai dar uma rachada na barata. Ué, é muito difícil ele estar lá, né, cara? A mulher, pô, um evento social comum, comendo, velho. Que delícia, cara. Falou o cara. Cara, o cara que mata tudo. Mas aí que tá, né, cara? Essa na defesa, que delícia, cara. Aí nem que vê esse cara, né? Se não, pô, testando, cara. Assim. Em várias relações sexuais já teria sido arruinado se fosse só por causa do que delícia. É. Imagina, você tá lá no meio da parada, sua mulher vira e fala: que delícia, cara. Acabou, cara.